Fernando, 10, tem o campo à vista, tá? 3520. 3520, complete final, chame torre, 1 no noite, decimal, 6 dúzia. 6, obrigado. Salvador, boa noite. TAM 3520, tá a 2 milhas do externo, pista 10, visual em baixo travado. Sextão 3520, boa noite, autorizado pouso na pista 10, vento de 120 graus com 10 nós, ajuste 1014, primeiros 90 metros de pista fechados. Ciente das condições da pista, ajuste 10 no 4, autorizado pouso, pista 10, TAM chegada Maré, desse mantém nível 050. Maré 050. Se o senhor nos autorizar, gostaria de efetuar então R9. Afirmativo, Gol 805 após Itape, proa Serra Vitor 366. Então, após Itape 366. Salvador, boa noite, é o gol 1896, cruza nível 240 para 160 e mantém 230 nós na velocidade. 896, controle autorizado a chegada à maré, desse mantém nível 060. Aqui para o 060, tá? O ativo da informação Bravo em vigor, confirma? Não entendi, poderia confirmar? Informação da TISA, uma hora, Bravo. Uma hora atrás, vamos checar com a torre. Salvador, gol 606. No 606, prossiga. Nós estamos aí praticamente uma hora adiantada aí do pushback. Por gentileza, aí, apenas a saída aí pra Maceió. Seria Pucajão, sempre? É Pucajão ou Aracaju? Pucajão ou Aracaju? Positivo. Obrigado. Por nada. Oi, Salvador. 3520. Prossiga. A placa aqui no nosso través esquerdo, que determina pátio 3 e taxiway Juliette, está com a metade da iluminação da taxiway que corresponde à taxiway Juliette apagada, tá ok? A placa logo que indica o ingresso da Juliette. Isso, isso. Ela é, no mesmo sentido da Juliette, ela divide a informação pátio 3 à esquerda, Juliette. Ah, ok, positivo. A gente vai ser notificado, né? Retorno 4, reduza para aproximação, cheque preposto. Reduzendo. 1805, controle desse, mantenha nível de voo 040. Para o 40, 805. Voo 896, desse mantenha nível de voo 050. Desce para 50, voo 896. Voo 9714, passando 366, já avistada. Voo 9714, chame a torre, frequência 1186. 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, é o voo 9714. Tirou 4, chame passando Simbra com cheque de trem. Chamaré. Bono 805, desse mantenha 2.500 pés, altímetro 9014. 2.500, obrigado. Simbra, embaixo travado, voo 7-4. Autorizado Cruzado pouso, pistono 0, 120 graus com 08 nós, ajuste no 0 no 4, primeiros 90 metros de pista fechados. Recentive pouso, pistola 0. Reduza para aproximação, cheque para pouso. Sendo a desse mantém a 2000, altímetro 1904, reporte receptando localizador, glide fora de serviço. 1904, desceu a drone até 2000, peço. Vai apertar o RNAV da pista 10, o 1643. Gente, então após pilô para o Serra Vitor 366, desse mantém a 2500, altímetro 1904. 1904, desceu até 2500 após a posição pilô. Com... 1643 na Pro Serra Vitor 366. 1805, chame a torre, frequência 1-1862. 18612. 1896, controle. Efetuar o procedimento ILS, o glide ou o RNAV? O ILS, o localizador. Gente, reautorizado para o nível de voo 040. 1896. Para 40, bom, 8, 9 e 10. Coração da pista. Ok, então, não sei, escuta. Okay, agora a pista livre, bom, 805, autorizado pouso, 120 graus com 08 nós, informando que os primeiros 90 metros de pista estão fechados. Afirmativo, senhor. Os mesmos 90 metros são impraticáveis. Controle Salvador, boa noite, TAM 3170. TAM 3170, chegada Maré, desce, mantenha nível de voo 050. Chegada Maré, desce para 050, TAM 3170. Controle, reduza para 2190 nós, desse mantenha 2000, altímetro 0104, reporte estabilizado o curso do localizador. Ativo para 2000 pés, reduzindo para 210 nós, é considerado no localizador Golf 1896. No 643, reduza para aproximação, chame a torre, frequência 118-612. 18-612, reduzindo, no 643, Lodge. O 8805 no Solos 24, livra na Eco, após táxi via Alfa, Juliette, portão 612, nessa escuta. Ok, vai livrar na Fox, via Alfa e Juliette, gol 1805, confirma o portão. 612. Ok, 612, livrando a Fox 1805. Estimativo. Torre Salvador, boa noite, gol 1643. Gol 1643, reporte passando o servidor 372 com cheque de trem. Formará 372, o gol 1643. Salvador, good night, FTL 158, Houston 11, information from requesting clearance to Lima Papa Papa Tango, flight level 370, Airbus 330-200. Okay, 370, the information now is Charlie, stand by one for copy clearance. Contact Charlie, standing by. Chegada Bonf. Eles ABC para o nível 040, o Houston tem intenções quando chegar em ponto de cancelar e prosseguir visual para pistão no set. Tá em transporte interno. Este reporte vai atingir referências visuais. Whisky Hectano. Vai reportar com referências visuais, Whisky Hectano. Gol no 896, reduza para a aproximação e efetue o cheque para pouso. Gol no 896. 896, tem. observador, esse que a gente está passando no 45, está com referência de voar com fogo. Está modificando a sua regra de voo agora? Ah, sim, propõe cancelamento, por isso que a gente está. Whiskey Tango, plano modificado 0229, desça visual para 1.500 pés, altímetro no 014, reporte visual para o. Ele vai descer para 1.500 pés, 0014 é o ajuste, vai reportar visual com campo. Whiskey Tango. 896, 3 milhas para o marcador externo, chame a torre 1-18, meia dúzia. 126, voo no 896, obrigado. Prossegue via Alfa, Juliette, portão 9. Teletaxi, Eco, Alfa, Juliette, para o 09, 9643, boa noite, na sua escuta. Boa. Torre Salvador, boa noite, é o gol no 896, no localizador, baixado, checado, pistando. Gol no 896, avistado, autorizado pouso, pista no 0, 120 graus com 08 nós, ajuste no 0 no 4, cabeceira no 0 deslocada em 90 metros. Ah, 90 metros, poxa, gol no 896. Zona 70, reautorizado para 2.000, altímetro 1014. Afirmativo, 1014, autorizado para 2.000 pés, dando 3.170. Gente, 1-2 milhas norte de Salvador, chame a torre, frequência 1-1-8, meia dúzia, Whisky Yankee Tango. 1-1-8, decimal meia, boa noite, Whisky Yankee Tango. Torre Salvador, Papatango, Whisky Yankee Tango. Whisky Yankee Tango, já avisou com seu tráfego, chame a 3 milhas. Vai reportar sinal de 3 milhas, pista 17. Whisky Yankee Tango. Em Salvador, é o T3520, para autorização de tráfego nível 190, Aracaju. 190, Aracaju, aguarda. Sua escuta. Gol no 896 no solo aos 32, livrando pista, táxi via Alfa, Índia, portão 3. Alfa, Índia, portão 3, 896, graças. atenção que solicita um 360 pela esquerda para encaixar na rampa, para aproximar a pista 1-0. 360 pela esquerda, então, para perder altitude, e o reporte interceptando a final. Reporte interceptando a final no 7, esquentando. Prossiga. Instruções para o táxi, no momento na taxiway Alpha. Estimativo via Índia, portão 3. Índia para o 3, boa noite, 96.